Cobra 06, é isso? Está autorizado, Palma. 240. Declarado a pista 90 com curva à esquerda na saída Momo Coquibu após direto conforme rota. Controle 119 decimal 35 e o transponder 5445, cobra 06. Ainda não. Gente, Mike, é o Delta, reporte visual algum mesmo. Militar ou cobrador meio? Livre acionamento, chame para push, chame para o táxi, cobrador meio. O Mike Eco Delta está visual com a aeronave na final da 1-0. O Mike Eco Delta teria condições de seguir a retaguarda do mesmo? Afirmativo. Gente, Mike Eco Delta, segue a retaguarda do Airbus da Ocean, né? Delta. Ponto espera da 1-0, pronto, está 3567. Ponto 3567, boa tarde, mantém o ponto espera, temos a aeronave a 3 milhas da cabeceira 1-0, para pôr. Ativa, mantém o ponto espera 3567. Xerame 143, boa tarde, como tráfego? Com a sua direita, um helicóptero, sente do seu tráfego, era a 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. O vento 1-1-0 graus, 1-2 nós, o ajuste 1-0, 1-4, cheque trem, livre pouso na 1-0, o Xerame é 6143. Livre pouso 1-0, 1-0, 1-4, 6143. Foi o Guará 03, chamou? 1-5-6-7, da Gol. 567. Afirmo, 567, é chamado aos 1-7. O horário do plano, não 567. 720-7. O 567, seu plano não chegou no meu sistema, só um instante, vem. Aguardando. Mike Eco Delta, tráfego avistado, cheque trem, apresente autorizado final 97, vento 1-1-0 graus, 1-2-9, livre pouso. É autorizado o pouso, para embaixar de chegada. Salvadoras do 406, está no gate 08, para puxar o funcionamento. Autorizado, chame táxi 4206. Lupe, condicionamento, chame para o táxi do 406. Alô, em 1-2-1-9, é Foxtrot. Então, 3567, o vento 1-1-0 graus, 1-3-9, 1-0, 1-4, livre decolagem da 1-0. Decolagem. 0, também. Torre Salvador, boa tarde, o Trip 5491, estabilizado, final da 1-0. Trip 491, boa noite, continua a aproximação. Aguardando o contato visual. Gente, vai avisar o canal. Tan 3567, decolada 51, chama agora o controle em 119, decimal 35, bom voo. Decolada 35, boa tarde, Tan 3567. Atenção controlada. Solo 52, autorizado ataque até o pátio 4, boa noite. Equipe 5491, tráfego avistado, check trem, mesmo pouso no zero, vento 100 graus, 14 nós, o ajuste no zero, 14. Gente, baixar travado. Salvador 1406 para o TAC, está com 8-1 no abordo, 3 horas de conhecimento de autonomia, acionando o Marcelo. Salvador 1406, livre TAC, despacho de alfa, 018-95, 1014, boa viagem. Livre TAC, despacho de alfa, quando for no ponto de espera, 18-95, ajuste 1-0-4, do 1406, obrigado, bom trabalho. Xandé 6143, após aeronave azul, está autorizado Juliette, portão 9. Rosa Azul, Juliette, 9, 1, 4. 4, reposta está na baixada travada. E 14 vai estar na baixada travada, reduzindo. 306 com quantos a bordo? Taxi, Taxi Hotel, reporte na Hotel para o cruzamento da pista, o Cobra 06. Vai taxar a Via Hotel e na Hotel vai manter a posição em chamador 1895, Cobra 06. Solo ao 55, ida direita, via... é posição do solo, Andrés Alessandro. É, com 2 anos na rua. Salvador, boa tarde, azul 406, ponto ponto de da pista no zero. Azul 4206, boa tarde, visual com o Boeing da Gol na longa final da 0. Afirmo, azul 406, visual. Após o povo mesmo, a Lima tem cabeceira 1 na 0. Pode passar em... Pode passar no 37 da Gol e manter 1 no 0, azul 406. Voo 1273, nível pouso na 0, vento 1-0 graus, 1-2-9, tráfego 0 estado. 1-0 atualizado, 373. Cobra 06, prossiga. Hotel, tem que fazer colagem, recepção. Sim, se o Cobra 06, mantenha o hotel e aguarde instruções para ingresso na pista. Hotel, está aguardando. No pátio 3, com a equipe de sol, está autorizado, chantar. Toma aí, pátio 3, 5, 2, 9. Gol 1273, no solo 58, livre direita via Fox, chame solo em 1219. Gol 4206, vento 1-0-0 graus, 1-2-9, livre decolagem da 1-0. Iniciando, 4206. Juliette Tango Zulu, copia a torre. Copia, sim, prossiga, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, vento 1-0-0 graus, 1-2-9, 1-0-1-4, reporte final de 3 milhas, reporte um tráfego a 3 milhas externo para pouso na 1-0. A intenção é pouso na 1-7, senhora. Gente, então, com essa aproximação, vamos aguardar a autorização para pouso. Vamos continuar a aproximação e aguardar a autorização para pouso, Juliette Tango Zulu. Alô, Salvador, boa tarde. É o TAN 3897, está ciente da informação Quebec no portão 5. 3897, aguarde a cópia, o ajuste 1019. Gente, 1014, confirma? Afirma. Gente, já está bastante travado, só vem te aguardando de dentro. 601. Azul 4206, decolado 59, chama agora o controle, 119, decimal 35, boa noite. Decolado 35, obrigado, bom dia. Juliette Tango Zulu, visual com bug da Gol no externo. Ainda não, senhora. Afirmativo, agora sim. Então, o Juliette Tango Zulu está visual com tráfego. Tem condições de seguir como número 2 para pouso no aeródromo? Vai manter como número 2, confirma? Tem condições de seguir como número 2 para pouso no aeródromo? Afirmativo, senhora. Tem, Juliette Tango Zulu, sai como número 2 para pouso no aeródromo, bate para pouso. Está ainda na guarda da autorização de pouso, como número 2 para pouso, Juliette Tango Zulu. O 1601, informa o tráfego à sua esquerda, 1.500 pés, gente do trio tráfego, não irá interferir na sua aproximação. Tráfego já avistado, ajuste na 014, vento 1-10 graus, 139, sem livre pouso na 10. Livre pouso na 1061. Esse é o Identidade Tango Zulu, continua aproximação, sai com o número 2 para pouso, tráfego já avistado, aguardo autorização para pouso 97. Aguardando autorização para pouso 97, Juliette Tango Zulu. Pouco vai para o portão 1, após segue via Índia Alfa até o ponto de espera 1895, 1014, boa viagem. Trip. Estamos no Lu, tráfego já ultrapassado, livre pouso 97, o vento 1-0 graus, 1-0 noite. Livre pouso, cabeceiro 97, Juliette, estamos no Lu. Cobra 06, linha e mantém, terminação da hotel. Boa tarde, mantenha o ponto de espera da 1-0. 1601 no solo 02, livre direita via Fox, chame solo, 2-1-19. Vai lembrar, Fox, 1-2-1-9, vai chamar o gol no... 1-2-1-9, cumpriu o gol no 601? Afirmativo, 1-2-1-9, gol no 601. Cobra 06, vento 1-0 graus, 1-0-9, livre decolagem, né, que é a sessão da hotel. Livre decolagem, cobra 06. Bom, 567 da Gol, copia? Bom, 567, copia. Pega o Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, boa tarde, ajuste no 014, vento 1-0 graus, 1-2-9, confirma intenções de pouso, 1-0-1-7. Após o externo, senhorita, pode ficar aí 1-7. Sim, só pode fazer a mudança das regras de voo. Golf Mike Alpha. Juliette, estamos no solo 03, estacionar frequência livre. Trive, eu peço Zulu no meio até dar hotel Zulu, após DCT Trive e Trive DCT Posse Caldas. Decola da 10, a curva é à direita. 1925 ao controle, 5476 responda. 1935 ao controle, o 3297. 35, sim, de graça. Alô, Salvador, gol no 601, muito boa tarde, canal. Site Alfa, reposta em seu Juliette, boa tarde. Boa tarde, Juliette, 601. 201, cópia. Passivo, prossiga. Salvador Galeão, 360, Pesolo 10, pista no 0, direita da El, Leda Bridge. Controle 119.35, transponda 5432. 5432, direita pode, portão 10, livre, puxa, estacionamento, chame táxi. Mike Alpha, passo externo, está em base gravado, o modo de prossegue para a parte pela direita, se precisa dar um certo.

Julieta. Falou com o 601 na cidade Julieta. 601 no ingresso Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 601. Mono 567, me escuta quando tiver autorização, por gentileza. Em Brasília, 360, peso Luna 7, pista 10, curva direita, saída Argo Elefa, controle 1.35, transponder 5475, Luna 567. Autorizado a nível 360 para Brasília, curva direita após Arbor Elefa, é a subida, curva direita. Peso Luna 7, a nossa aerovia 5475, vai acionar e chamar 1935, Luna 567. Chame para puxa estramento no segmento. Caramos, obrigado. Azul 4206, a sua exposição Jamo. Trip 5219, contato radar na decolagem. Sul para o nível 200 na saída água. Tá livre o acionamento, chame táxi do condutor 2. Para o táxi no Chané 6201, no nosso POB de 109, 3 horas e 50, Guarulhos. Livre táxi no 6201, no Via Índia, Alfa, ponto espera 1895, 1014, boa viagem. Ativo, autorizado o táxi, Índia e Alfa, 118.95, 1014, obrigado, até já, daqui a pouco a gente volta. Back Alfa no solo 08, autorizado backtrack, reporte pista livre. Alô, Salvador, TAN 3897, pushback acionamento, posição 5. Posição 5, 3897, aguarde. Pedindo para passar. A passagem da aeronave da Oxané, após a passagem, está autorizado, chame táxi. Após a aeronave da Oxané, está autorizado, chamar a táxi, TAN 3897. Corretor. Padrão, boa tarde, o Xané 6201, aproxima-se do ponto de espera da 3.500. O Xané Cané 6201, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da 190, vento 1 a 10 graus, 103 nós. Autorizado a alinhar e decolar da carteira 190. Salvador Guarulhos, nível 260, peso low no meia. Pista 10, curva direita da El Leda Bridge. Controle 119.35, transponder 5504, Carajal no 9. Correção para o controle 19-8, o Carajal no 9. 19-8, está livre acionamento, chama para o táxi. Salvador, Xadé 61, 6259, autorização Guarulhos, Costa Costa. 6259, aguarde a cópia, 1014. Certo. Guará 03, right to copy. Salvador, Brasília, Flylevel 260, via o Brasil 17. Runway 10, to the cops on the right, Arbor, departure, left transition, Salvador 119.8, and call code 5162, Guará 03. Arbor, departure, left transition. Não, oi, vovô. 19-8, obrigado, até a volta. Controle, boa tarde, o Xané 6201, no nosso discurso. Xané 6201, no contato radar na decolagem, desculpa no nível 360 na saída da EL, após Leda, direto Brito. Afirmativo da EL, após Leda, direto Brito. Pode voar da Elda, presente? Autorizado direto da Elda, chamei 6201. 01 no prazo. 22, parte de autoridade, vai chamar 21895. Com quantos a bordo? Pushback acionamento. 567 autorizado, chantagem. Reporta ataque 567. É 6259, cópia. Chané 6259, tá pronto para cópia? Pronto para cópia, o Chané 6259. Autorizado Guarulhos, nível 360, rota Pusilou no meia. Pista 9-0, curva direita da El Leda Bridge. Controle 119.8, transponda 5467, Oxenã 6259. Cliente autorizado para Guarulhos, no nível 360, decola da 10, curva direita, subida da El Leda Bridge, upper Zulu no meia, até Bravo Hotel Zulu. Controle 198 e o transponder 5467. Correto, correção 9, que está em posicionamento 6269. Gente, o condutor está posicionado pronto na cabeceira 1-0. Ele está autorizado ingresso, convive para atingir aqui, quando der direto a primeira protocolo. Afirmativo, reporte quando pronto, o condutor 2 vai decolar. Pátio de Alfa, Ponte Fera 18, 95, 1014, boa viagem. Pátio de Alfa, 18, 95, Ponte Fera, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, 85, 4, 4. no pátio 3, em frente da Quebec. E uma autorização para Marcel. Autorizado Marcel 190, Golf 677, pista no zero, curva esquerda, Bucaracaju, controle 198-5452, o 354 na base. Autorizado Marcel, nível 160, ela via Golf 177, Buca, Bucaracaju. Controle 198, transforma 5452, 5452, o 35464, chame pronto no pátio 3. Chame pronto no pátio 3, no pátio 3, no pátio 3. Alterna 125, já 19. Saída da Euleda Bridge. Vento 1, 0 graus, no 39, livre decolagem da 1, 0. Taxi approved, taxi hotel, on taxi hotel. Stand by to cross runway 10, got out 03. Okay, on taxi hotel, stand by to cross. Ano 567 para o táxi, 98 a bordo, 3,50, alternando palmas. Ano 567, livre táxi, pátio mundial, 0,18,95, 1014, boa viagem. Pátio mundial, foi 18,95 lá, obrigado, tá? Estou aí, Salvador, tá 3897, ponto de espera pronto. Ali mantém 3897. Ali mantém no 0, tá 3897. Condor 22, decolado ao 1-8, controle 1935. Controle 1935, boa, bom serviço. Carajauro 19, táxi até hotel, na hotel mantém a posição e aguarde para o cruzamento para Carajauro. Oceanema 201, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 125.1, 3325, até a volta. Até, tem um bom voo. tarde. TAM 3897, livre de decolagem, 110 com 14. Livre de decolagem, TAM 3897. Pelo 567 da rua, após a rolagem do TAM, ali mantém. Ali mantém após o TAM, 567. 128.8, alterna 126.0. Report on taxi alpha. Confirma 19.8, TAM 3897. Negativo, 19.8. 0014, o cara já é o normal. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3897 da Euleda. Passa 2000. TAM 3897, contato radar na decolagem, tu para o nível 340 na saída da El, após Leda, direto Brice. Da El Leda, após Leda, Brice, TAM 3897, no perfil. Eu gostaria de voar Leda, o TAM 3897. Autorizado direto Leda, o TAM 3897. Voando Leda, 3897. Pulo 567. Autorizado decolagem, vento 110 graus com 13 nós. Deve decolagem, 567. Confirmando o Carajal no 9, decolar a partir da interseção do pátio de autoridades, não é isso? Afirmativo. Ok, após a rolagem do gol de pintura Varig, ali mantém a partir da interseção. Após a fazer a rolagem, ali mantém a partir da interseção do Carajal. Se vai a Juliet, meio pronto, taxi India, Alpha, on the point com taxi tal, 11.195, Guará 03, Alas 3. Decolado aos 24, contate o controle em 19.8, morro. Chamar agora 119.35, confirmando? 119.8, agora 19.8. 19.8, obrigado, bom trabalho. Controle gol 1567, transferência. Gol no 567, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída. Ah, boa, para 360, gol no 567. O Carajão no 9, vento 100 graus, 14 nós, atenta a esteira de turbulência do Boeing decolada à sua frente, na livre decolagem. Livre decolagem, Carajão 9. 1-2-2, chama agora o centro Recife, 1-2-8-8, alterna, 1-2-6-0. Salvador, Oxanel, 6259 na posição 9, está pronto para puxa acionamento. 6259, autorizado, chama para cá. 6259. 126, já 1-9, decolado aos 2-6, chame agora o controle em 1-1-9-8. Carajá 1-6, copiou a torre? Carajá 1-9, copiou a torre? 1-4. Olha o Carajá 1-9. Carajá 1-9, contato radar na decolagem, supor nível 2-6-0 na saída da EL, após líder direto bridge. Ok, 2-6-0 na saída da EL, após líder direto bridge, Carajá 1-9. Alfa, reporte táxi, pátio principal, Índia Alfa, ponte espera 1895, Mili 14, boa viagem. Pátio principal, Índia Alfa, Mato Grosso, Mili 14, para táxi, autonomia de 4 horas, no POB 48, alterna Aracaju. 5464, táxi via pátio 3, vai seguir a aeronave da Oceanet. Até o ponto de espera via Índia, quando pronto, 295, Mili 14, boa viagem. Táxi, vai seguir a aeronave da Oxanel, ponto de espera, 295, obrigado. Uma boa noite. Solo, Salvador, gol no 273. 273, me siga. Por gentileza, poderia confirmar a subida para Confins? Se possível, aí já tomar a escuta do plano de voo. Israel. Israel, sim. Salvador Batista, 601, informação, entendeu? Aplicação, galeão, galeão. No Galeão, agora de acordo, Mire 14. 601. 8.8, alternativa 1.26.0. 288.260, voo 1950. Salvador, muito boa tarde, um Xanel 6259, próximo ao ponto de perda 10, está pronto. O Xanel 6259, autorizado a linhagem decolar, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus com 14 nós. Autorizado a linhagem decolar 1-0, Xanel 6259. Quatro meia quatro, após a rolagem da Avianca, ali mantém cabeceira 1-0. Após a rolagem da Avianca, ali mantém 1-0, 4-4. Salvador, é o gol 1940, informação Romeu, solicita autorização de tráfego. 940, número 3, Aguária Copa, me liga tudo. 40, me liga tudo. Aguarde, 1-0. 273, tá pronto pra Copa. 273, pronto, copy. 273, pronto, Salvador, confim 360, perdulou no meia, pista 1-0, direita, Dael, Leda, Brinde. Controle 119.8, transponder 507, gol na 273. Obrigado, meio 360 para o Salvador, para confim. Perdulou no meia, direita, Dael, Brinde, fora da Leda, Brinde. 1-0, direita. O Xanem 259, contato radar na decolagem. Supor nível 360 na série da EL, após líder direto bridge. 360 na DEL, após líder direto bridge, autoriza a prod da EL? Autoriza. Autoriza da EL, o Xanem 6259. Passando Yankee, Serra, Serra, só agora recebo informação da moto Alfa, ainda negativo, modo Charlie. Aguarde transferência para tudo. Confirmando para você, Salvador. Básica 3, 60. 3473, portão 2, chamo para puxa acionamento. Chamar o número 60. Faz o cheque no seu transponder, não recebe informação de altimetria. Chama a torre 118, decimal 9. Faz o cheque. Faz o cheque transponder, stand-by, normal aqui. Vai normal aqui. Zero, Guarulhos, tá pronto, copy? 940, tá pronto, consiga. Salvador, Guarulhos, 360, peso 16, bicho no zero. Tá direita, Dael, Leda Bridge, controle 119, décima 8, transponder 5520, no 940. 360, peso 10, decote 0 pelo direito, Dael, Leda Bridge, 198, foi decolagem, 520, transponder no 940. 520, portão 4, chame pronto para puxar o lamento. 940. Solo, vou nomear 01. 4x4. Crítico com 4, né? 4. Tirou contato para dar na decolagem, estou falando em 190 na saída pública, né? Puca, Caju, em exceção para 190, crítico 5464. Controle Salvador, assina identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste o altímetro no 0 no 4. 0 Mare e 1-4-2-5-2-9-4. Carajá 1-9, chamador centro Recife 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. 1-2-5-1, confirma o general. Alternativa 133, decimal 25. 133, 35, espera aí. Controle Salvador, é o Xenia 6259. Xenia 6259, controle. O Israel pode vá abrir? Aguar. Sim. Guará 03, contact now, receive center, 128.8, disponível 126.0. Roger, call. O Xenia 6259 vai manter o perfil da saída devido a tráfego, agora posição 12 horas com 8 milhas, passando nível 175 para o nível 260, Brasil. Ok, mantendo então o Xenia 6259, obrigado. Frequência livre, boa noite. que você recebe a copiota hoje? O Yank se acerta na escuta da torre. Momento 01, no livre táxi à direita, ponto de espera 1895, dele 14, Boa Viagem. Zero 01, autorizado, alinhado e decolar, pistão no zero, vento 1, 1 no 0 graus, com 13 nós. Alinhado e decola, pistão no zero, 601. Bar Romeu, Romeu Mike Tango, controle Salvador, sem identificação, desça, para nível 050 na chegada, com altímetro no 04. Autorizada para o nosso procedimento elétrico, e separa 2 no frente, altimento 1014, reposto estabilizado. Cumprindo a malha, 1014, até 2000 pés, reposto elétrico estabilizado, 3894. Baixando a M2, 59, controle. Passa o 6259. Afirma, esquerda agora para o 2200. Esquerda 200, 6259. São 1, autorizado, chantagem.